Estamos para mais uma viagem no Expresso 80, uma viagem pela pop rock dos anos 80. Começamos hoje com os ABC Poison Arrow, agora o Swing Out Sister Breakout. Find a way, say what you want to say, break out. Don't stop. In a state of shock. Look at that. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, look at me. Estes foram os Jackson's 5 State of Shock com a participação de Mick Jagger. Agora os The Shirts Laugh and Walk Away. Thank you. estivemos com os Total Coelho, I Eat Cannibals. Agora vamos passar aos Wax, Bridge to Your Heart. Hands, wrist, and forearm create speed. Foi a dupla Wendy and Lisa, Lolly Lolly. Agora os Will Downing, Love Supreme. Never have I been so enchanted by someone. Never has love been so for me. You give me love, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme. I had faith in the word God's given us. Now there's a light that shines. You give me a love, a love supreme, a love supreme, a love supreme. acabamos de ouvir os West India Company, o tema Ave Maria, numa versão longa. Agora os Bauhaus, The Man Mountain. Acabamos de ouvir Adamant a solo, Woody Two Shoes, agora os velhinhos Electric Light Orchestra, Rock and Roll e Sking. Ha ha ha! Foram os Ashfords and Simpson, Solid. Agora, Albert Jackson, Diamonds.

estivemos com Steve Allen, Letter to My Heart. Agora os The Allman Brothers Band, The Midnight Man. I can help. Estivemos com os The Sights, Think About Soul, agora Vangelis, Chariots of Fire. We'll be right back. you gave away. So now I'm gonna take that all that I can get. With those angel eyes, you make sense, you sense all the time. Say I'm gonna stay home and away. Well, when I said I'd catch you when you're falling, I'd have my whooping red. And who's not naive? I'm in my heart. Foram os Wet Wet Wet com o tema Angel Eyes. Agora os não menos britânicos Spandau Ballet, True. Toe, this is the sound. Se um dia eu pudesse ver estivemos com o brasileiro Kiko Zambianchi e o tema Primeiros Erros. Agora, Hongo, Babilônia. Ligar o chuveiro, mas não me molhar. astronautas foram à lua e fugi com eles, me joguei por aí, fugindo de casa, do barulho da rua, me esquecendo de tudo pra me divertir. Que lugar mais silencioso eu poderia no universo encontrar, que não fossem os desertos da lua pra recompor meu mundo. Vem devagar, não, não, não quero mais ouvir a minha mãe reclama. Foram os Biquíni Cavadão, No Mundo da Lua, agora os Blitz, Betty Frígida. A Cajadão Filmes apresenta a estranha história de Rony Rústico e Betty Frígida. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Tudo rolando, tivemos com os portugueses Obra Nova, Sonhos, agora os Da Vinci, Hiroshima, Meu Amor. foram os Diva e o tema Amor Errante. Chegamos assim ao final de mais uma viagem pelos anos 80 no nosso Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Terminamos então o programa de hoje com os Ecos da Cave e o tema Desejo.